Boa tarde a todos. Muito obrigada pela oportunidade. Portanto, chamo-me Muriel Mignot, para dizer bem o nome. Sou oriunda da França, trabalho em Angola desde 2005. E umas vezes nestes anos, de facto, fiz uns trabalhos com a DW, por isso que a Helga estava a dizer que estou um pouco da casa. Agora trabalho como consultora, mas quando cheguei estava a trabalhar sobre um projeto, liderava um projeto que chamava-se Responsabilidade Social das Empresas sobre os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. E, portanto, era um projeto que procurava trabalhar com organizações locais sobre o impacto que certas atividades empresariais podem ter sobre as comunidades. Então, naquela altura, em 2009, quando começou a ser elaborado o novo Código Mineiro, que acabou por tornar-se em lei só em 2011, tinha feito uma análise do draft que estava em circulação, que conseguimos recuperar. Não é que estava em circulação, mas pelos trabalhos que estávamos a fazer tínhamos tido uma cópia. Portanto, tinha feito uma análise do que estava ali em termos de impacto sobre as comunidades, e tinha-se passado um pouco esta análise entre várias organizações da sociedade civil. Tinha havido alguns contributos, mas não muito, e afinal não houve o trabalho que eu desejava de advocacia junto das pessoas que estavam a elaborar o código. Mas na verdade, mesmo assim, deve ter havido alguma influência indireta, porque algumas coisas que tinha falado naquela análise que depois foram retiradas do Código Mineiro quando foi aprovado. Depois vou apresentar isso. Agora, dentro de um projeto que a DW está a começar a fazer com IANRA, que é a International Alliance on Natural Resources in Africa, portanto, a Aliança Internacional sobre os Recursos Naturais em África, está a se retomar um pouco esta discussão da relação entre nomeadamente as atividades de mineração e a legislação e as comunidades. É neste quadro que veio a ideia de retomar um pouco aquela discussão, atualizá-la um pouco e usá-la um pouco como base para os próximos trabalhos. Portanto, neste quadro fiz uma pequena apresentação, recuperando o que tinha feito, mas usando depois. Não queria deixar a apresentação só sobre o Código Mineiro, então, no fim, vou lançar mais um debate do que uma apresentação, mas para ligar o Código Mineiro à responsabilidade social das empresas. E ali poderemos ver juntos. Eu gostaria também de ter a vossa opinião em relação a essas questões. Mudança de lei, mudança de abrangência. Tem que se ver que em 2009, então, quando se fez o primeiro draft do Código Mineiro, era para substituir as leis 16/94 e 17/94, que eram apenas para as lundas, para o sector diamantífero. Só é que o novo Código Mineiro copiou muito daquelas leis, mas para uma abrangência muito maior. Portanto, o código que acabou por se tornar em lei em julho, acho, junho de 2011, já não era só para as lundas, mas para todo o país, e já não era só para os diamantes, mas para todos os recursos minerais, incluindo os materiais de construção. Portanto, pedras, areias, etc. Portanto, a base legal é muito parecida, mas o nível de abrangência é muito, muito maior. E, portanto, o perigo em termos de impacto também é, ou o potencial impacto é também muito, muito maior. tá? Depois. Yeah. Agora, o que mudou no espírito da lei em relação às comunidades? Só tinha focalizado a análise sobre o impacto que podia ter sobre as comunidades, hein? Também porque não sou jurista e porque o enfoque na altura era mesmo para mim era focalizar sobre o impacto das atividades empresariais sobre as comunidades ou desse tipo de lei sobre as comunidades. Portanto, só tinha focalizado sobre este âmbito. Então, de forma geral, o Código Mineiro teve um melhor reconhecimento, ou tem um melhor reconhecimento dos direitos das comunidades locais. Na legislação 94, nenhum direito estava reconhecido para a população vivendo nas áreas de exploração, com exceção dos proprietários de explorações econômicas expropriadas nas zonas de reserva por utilidade pública. Eles tinham direito a alguma indemnização. De resto, nada. Na legislação 94, para as fundas, não havia praticamente nada. Só o que estava previsto também era o reagrupamento das populações residentes nas zonas restritas e nas zonas de proteção. Vamos voltar a falar das zonas depois. Então, o seu reagrupamento para fora dessas zonas, garantido em tal caso a concessionária a constituição de habitações condignas e a edificação de infraestruturas sociais e comunitárias. Isso, por exemplo, foi retomado no Código Mineiro. Então, era a única coisa que se falava em relação às comunidades locais, na legislação 94. No novo Código Mineiro, logo nos primeiros, no artigo 7º, fala-se que, ao planificar a atividade mineira, o governo deve prever medidas eficazes de desenvolvimento econômico sustentável e de proteção dos direitos e interesses legítimos das comunidades locais, bem como o desenvolvimento dos recursos humanos nacionais. Portanto, no espírito tem alguma coisa melhor, né? Tem pelo menos algum reconhecimento de alguma coisa. É muito vago, mas tem alguma base. Agora, na realidade, trata-se de uma proteção muito limitada. Por quê? Porque, há um artigo que fala do que significa na realidade. E então diz que a política mineira deve sempre ter em conta os costumes das comunidades locais. Na verdade, no draft que tinha analisado em 2009, o artigo dizia que a política mineira deve sempre ter em conta os direitos das comunidades locais, que era um pouco melhor. No draft final, no que tornou lei, já nem se fala de direitos, fala-se dos costumes das comunidades locais. E sem também fazer referência ao direito consuetudinário. Portanto, tira o aspecto legal e dificulta muito a possibilidade de defesa jurídica. Porque defender direitos sempre é possível, porque a maioria, além disso, a legislação angolana já não é tão mal, há bastante reconhecimento de direitos. Então, uma vez que tem uma referência aos direitos, pode referir à lei e organizar uma defesa jurídica. Agora, dizer que deve-se tomar em conta os costumes das comunidades locais, sem referir ao direito que consagra os costumes aqui, então fica logo muito limitado. Agora, além disso, ter em conta também é muito vago, não há obrigação de respeitar ou de promover nada, é só ter em conta o que está ali. Depois há também, deve-se criar pelo Ministério de Tutela, devem ser criados mecanismos de consulta que permitam às comunidades locais afetadas pelos projetos mineiros participarem ativamente nas decisões relativas à proteção dos seus direitos e expectativas. A ideia em si é positiva, mas sabemos depois também o que significa mecanismos de consulta na realidade, né? Quer dizer, consulta significa que também pode-se fazer uma reunião, dizer o que acham, tudo bem, não está tudo bem, mas depois decide o que quiser. Mecanismo de consulta não significa que tem obrigação de de inserir, quer dizer, de tomar em conta nas suas decisões o que as pessoas disseram. Portanto, isso eu consultou. Consultei, fiz uma reunião, eles falaram, ouvi. Agora, se tomei isso em conta na minha decisão, pode ser que não. E ali não tem obrigação disso. Portanto, ali poderia depender um pouco da regulamentação. E vamos ver, o Código Mineiro até agora não foi regulamentado. Está em fase de regulamentação, parece. Mas, portanto, necessariamente, como todas as leis, também não são muito, muito específicas, né? Dão um espírito, depois tudo vai depender para a aplicação do regulamento. Agora, consultar, além de não significar necessariamente respeitar, também necessita estar informado. Muitas vezes nas consultas, um dos problemas é as pessoas que estão a ser consultadas não têm informação suficiente sobre a atividade, sobre o impacto potencial da atividade, sobre elas, etc. A partir dali, é difícil poderem dar a sua opinião, né? Depois, uma outra limitação é que a consulta é obrigatória cada vez que da implementação de um projeto mineiro possa resultar a destruição ou danificação de bens materiais, culturais ou históricos pertencentes à comunidade local como um todo. Portanto, significa que a consulta nem sempre é obrigatória, porque é obrigatória apenas em certos casos. Dois, que não é obrigatória para todos os danos. Então, por exemplo, se estão a falar de destruição, danificação de bens materiais, culturais ou históricos. Agora, danos físicos, por exemplo, ou danos, danos ambientais, por exemplo, também não estão. Danos psicológicos, em função do que acontecer na área, há muitas coisas que não estão tomadas em conta. Dados em termos de saúde, etc., não está ali. E depois, além disso, só é obrigatório quando afeta a comunidade toda. Ora, bom, pode estar a afectar-se uma parte da comunidade, por exemplo, não sei, imaginamos uma parte de uma comunidade usa certas terras para pasto, não sei, estou a imaginar. Bom, então como que é neste caso? Já que não afeta toda a comunidade, então já também a consulta não é obrigatória. Portanto, ali há muitas limitações. Então, mesma coisa, na base, o espírito, a ideia é positiva, mas bom, depois falta muito para ter algo mesmo que protege os direitos das comunidades. Sim? Agora, há uma coisa que melhorou um pouco entre o draft e o código. Quer dizer, o draft que tivemos a analisar em 2009 e o código da forma como foi mesmo adoptado em 2011. Mas é só uma meia melhoria, depois vamos explicar. Então, o que era o artigo 16º no draft sobre o direito à compensação foi retirado. Por que é que considerou isso uma melhoria? Porque aquele artigo, na verdade, era a coisa mais terrível em termos de poder assegurar algum direito de compensação às comunidades. Porque a forma como estava formulado, não havia como as comunidades iam poder ter qualquer compensação. Era conferido à comunidade o direito de negociar com os concessionários modalidades e valores compensatórios, até parece bonito, sempre que o resultado seja mais vantajoso do que a compensação financeira legalmente estabelecida. Isso que nunca conseguimos encontrar qual era a compensação financeira legalmente estabelecida. Na verdade, não havia referência à fonte legal e não conseguimos encontrar qual a lei que estava supostamente a dizer o que devia ser a compensação financeira. Portanto, bom, na verdade, não há base legal para isso. A partir dali, pronto, tem direito de negociar. Agora, a negociação ia ser mediada por um corpo de arbitragem que ia representar os interesses das duas partes. Também, a princípio, tudo bem. Ou seja, por um lado a comunidade e por outro o concessionário. Só que os custos do processo iam ser definidos pelos árbitros e suportados pelas partes. E dizem que, cabendo ao titular dos direitos minerais, dos direitos mineiros, desculpa, ou seja, os concessionários, 60% desses custos. Significa que a comunidade ia ter que pagar o resto. Ou seja, 40% dos custos de arbitragem. Então, quando estamos quando conhecemos um pouco o tipo de valor que um advogado pede neste país para uma hora de trabalho, quer dizer, pedir à comunidade de cobrir 40% dos custos significa que não vai acontecer. Depois, além disso, as decisões de arbitragem iam ser definitivas, irrecorríveis e de cumprimento obrigatório. Isso ia completamente contra o direito dos cidadãos de recorrer aos tribunais contra todos os atos que violem os seus direitos. Quer dizer, fazer isso era criar um sistema paralegal. Sem a comunidade poder ter nenhum recurso ao sistema legal, a um tribunal normal. Portanto, este artigo era muito perigoso. Bom, a Artura tinha falado muito disto porque achava completamente incrível. E, bom, depois acabou por ser retirado. Não sei se porque fiquei a chorar muito, ok, mas no código de 2011 já não está lá, no código que foi adoptado. Bom, agora estou a falar de meia melhoria, por quê? Porque foi eliminado o direito de compensação. Então agora não, no código mineiro não há direito de compensação. Bom, no artigo que fala dos direitos de realojamento fazem referência ao direito de compensação, mas depois não aparece mais. Portanto, ficou um vazio, né? Mas de qualquer modo, dado como era, também não era como um vazio. Portanto, bom, era pior ainda. Uma outra coisa que analisamos era a questão das zonas. Então, bom, provavelmente que muitos conhecem o sistema de não sei se diz zonificação ou zoneamento, ok? O sistema de zonas. Não. O sistema de zonas como nas lundas. Então, o novo código usa o mesmo sistema. Portanto, tem as zonas restritas, que são lá onde tem os jazigos, okay? Onde tem a exploração mineira, incluindo as instalações para a exploração, mais um raio de 1 km à volta. Esta zona é sob responsabilidade do titular do direito mineiro. E ele, por exemplo, deve criar vias alternativas de circulação, porque se nestas zonas há estradas ou caminhos públicos, o que chamam caminhos públicos no código mineiro, que também não sei bem o que é, mas ou estradas ou caminhos públicos, então se passam nas zonas restritas, já ninguém tem direito de passar, de usar. Portanto, se existem certas dessas vias dentro da zona restrita, é responsabilidade do titular do direito mineiro de construir vias alternativas fora da zona. Portanto, isso ficou. Também ficaram as zonas de proteção, que correspondem à zona restrita, mais um raio que pode ir até 5 km à volta. Este raio é estabelecido pelo Ministério de Tutela. Vai até 5 km, até pode ir além para o que chamam mineiros estratégicos, que não ficou definido o que é mineiro estratégico, mas dá uma possibilidade de ir além de 5 km em certos casos. E depois tem as zonas de reserva. As zonas de reserva já não correspondem a um raio específico. Corresponde a qualquer zona com um forte potencial para a exploração mineral. Exploração mineira, desculpa, mineira. Para a exploração mineira. Então, por exemplo, Lunda Norte e Lunda Sul são duas províncias que são zonas de reserva. A província inteira da Lunda Norte e da Lunda Sul são zonas de reserva. Quer dizer, dentro delas há zonas restritas e zonas de proteção, e todo o resto da província é considerado zona de reserva. Bom, já é suficientemente complicado quando diz respeito a duas províncias, né? Agora, repito, este código já não é só para as lundas e já não é só para os diamantes. Quer dizer que, potencialmente, qualquer zona do país que tem um forte potencial para a exploração de, sei lá, qualquer coisa, mais ou menos, pode ser considerada zona até, de reserva. Até Burgão, Areia. Até Burgão, Areia, etc. Então, essas zonas são estabelecidas pelo Executivo. Escrevem, devendo ter em conta a necessidade de garantir ou perturbar o menos possível o desenvolvimento econômico e social integrado das regiões, a estabilidade social e cultural das populações locais e a segurança dos direitos e dos bens patrimônios públicos e privados. Portanto, isso é a pequena proteção que está a... Bom, que está no código em relação a... Bom, também não pode se decidir assim qualquer coisa. Tem que ter um mínimo de cuidado em relação ao impacto que isso vai ter sobre a economia local. Mas, bom, também é... A importância na realidade deste artigo depende da forma como vai ser regulamentado. Se não tem nada específico ali que protege mesmo as comunidades, então fica muito limitado. Portanto, há também uma coisa que... Espera. Portanto, o artigo 13º dá as áreas disponíveis para, é sobre as áreas disponíveis para a atividade mineira, né? E o primeiro ponto diz que as áreas do domínio territorial e marítimo sob jurisdição da República de Angola que não tenham sido atribuídas para efeitos do exercício de outras atividades ou elas não estejam afetadas são consideradas disponíveis para efeitos de concessão de direitos mineiros. Quer dizer que qualquer terreno em Angola que já não está afetado a alguma atividade económica pode ser declarada zona de reserva. Logo que tiver um potencial de exploração mineira. Então, diz respeito a muitos terrenos. Né? Yeah. Portanto, por que é que estava a chamar essas zonas, este sistema de zonas perigosas? Porque implicam uma série de limitações em relação à circulação de pessoas e bens. O acesso às zonas restritas, aquelas de exploração, é proibido, salvo para as pessoas que trabalham na exploração, né? Até o acesso de entidades do Estado é permitido mediante prévia comunicação formal ao titular do direito e às autoridades policiais locais. Quer dizer que se, por exemplo, o Ministério da Justiça, o provedor da Justiça, qualquer assim, o Departamento de Direitos Humanos quiser ir lá visitar as zonas para ver o que é que se passa, tem que ter uma autorização prévia. Portanto, bom, é feito, quer dizer que, na verdade, essas zonas estão fora do sistema legal e do sistema de funcionamento do país normal, né? De funcionamento do país normal. Portanto, isso é para as zonas restritas. Em relação às zonas de proteção, a circulação de pessoas é permitida apenas por estradas e caminhos públicos. A pessoa, para poder caminhar ali, tem que ter com ela sempre um bilhete de identidade ou qualquer documento de identidade e autorização escrita da autoridade administrativa da área ou da concessionária. quer dizer, da empresa de mineração. Portanto, isso tem tido, por exemplo, muitas consequências, já se viu muito nas lundas, porque, nos perímetros, 5 km à volta dos jazigos é muito. Ali sempre havia já comunidades a viver num lugar ou outro. Ou mesmo se não estava a viver na zona de proteção, podem viver ao lado, mas, por exemplo, irem buscar água. Lá, ou meter o gado a pastar ou qualquer coisa. E então, para captar água, pois não se capta água nos caminhos públicos. Tem que, em geral, descem ao rio e passam em caminhos que não são considerados caminhos públicos. O que tem sido utilizado pelas empresas de segurança para justificar, quando justificam, que depois a forma como tratam, como têm tratado as comunidades locais. E tem havido depois muitos relatos de mulheres, por exemplo, que têm estado a passar muito mal, porque vão captar água ou lá numa zona que é considerada de proteção e são apanhadas e, claro, estão fora de um caminho público, né? Portanto, a circulação de pessoas nas zonas de proteção não é completamente proibida, mas é muito limitada. A atividade econômica é proibida nos dois tipos de zona. Portanto, não é possível, não é permitido ter qualquer atividade econômica. Incluindo a agricultura? Yeah, incluindo a agricultura. Agora... isso para as pessoas que já tinham, ou as empresas, pelo menos, que já tinham uma atividade econômica na zona. Então, há uma previsão, é para a empresa indemnizar, a empresa concessionária indemnizar. Mas não há nenhuma previsão no Código Mineiro de mecanismo ou critério de avaliação dos prejuízos causados. Portanto, quem avalia quais são os prejuízos da pessoa ou da empresa que tinha atividade econômica ali, na área? Então, deve ser para a empresa, ou então, se quer queixar, vai ao tribunal, depois quem tem mais... Quem vai poder mais defender os seus interesses? Está muito claro, né? Não há estipulado nenhum direito de queixa. E, para além disso, há sempre possibilidade de expropriação por utilidade pública. Que acho algo muito bonito, porque expropriação por utilidade pública em zonas onde depois quem intervém e quem recupera, quem faz o dinheiro são empresas privadas, com interesses públicos dentro, ali seria bom definir melhor o que é que entendem como utilidade pública. Agora, os residentes nestas zonas, então isso é a mesma coisa do que era na legislação diamantífera de 96. É previsto o seu reagrupamento fora das zonas restritas e de proteção, normalmente o mais próximo possível de lá onde viviam, e a construção de habitações e infraestruturas sociais pelo titular do direito mineiro, cujo plano deve ser aprovado pelo governo provincial em colaboração com os representantes das comunidades locais abrangidas. Pode servir de proteção se houver um governo provincial com alguma vontade de proteger a sua comunidade, as suas comunidades, mesma coisa com os representantes, né? Agora, essa obrigação da empresa de construir outras casas e de construir infraestruturas sociais também só é aplicável às construções que não foram expropriadas por utilidade pública. Portanto, os lugares que além disso foram expropriados por utilidade pública, ali a empresa não tem nenhuma obrigação. Portanto, para resumir, então, tem nas zonas restritas onde se faz a exploração, ali não é permitido nada. Nas zonas de proteção que vão até 5 km à volta, é possível alguma deslocação com autorização. mais nada. As pessoas não podem residir lá, não podem ter outro tipo de exploração econômica ali. Tá? Yeah. Finalmente, a segurança nas zonas mineiras. Desculpa, estou sempre a misturar mineiras e minerais. Mineiras. Ali há muitas atribuições e nenhuma proibição. Ali é o contrário. Então, como na legislação precedente, os... Já não sei o que estava ali. Nas zonas restritas de proteção, cabe aos titulares dos direitos mineiros, por meios próprios ou mediante a contratação de empresas de segurança, cabe a eles então assegurar a segurança da exploração mineira. A diferença maior é que no novo código, a vigilância nas áreas de exploração artesanal é realizada pelo Estado. Agora, tudo o que é exploração industrial, ali são as empresas que asseguram, que fazem a segurança. Então, de novo, ou contratando empresas de segurança ou por meios próprios. Quer dizer, podem criar milícias, se quiserem, ou grupos assim de segurança, meio tipo paramilitar, para fazer a segurança lá, se quiserem. Decidem. E depois tem uns artigos que explicam o que eles podem fazer. Então podem, a qualquer momento, podem fiscalizar, podem pedir documentos às pessoas nas zonas restritas e nas zonas de proteção, podem deter pessoas, mas não há nada sobre o que não podem fazer. Então, supostamente devia haver alguma proteção também das comunidades que vêm ali, mas não tem nada. Não tem nada escrito sobre o que as empresas de segurança não podem fazer para assegurar a sua missão. Então, isso é potencialmente muito, muito perigoso. Fazer, não tem limites à atuação deles. Exato. Mas, quer dizer, podem fazer o que querem. Não é verdade. Yeah. Porque depois quem define os regulamentos do que podem fazer ou não são as empresas, não é o Estado. Next. Portanto, para talvez tentar recuperar algumas das coisas que são mais perigosas, mais potencialmente perigosas neste código, seria preciso de uma regulamentação, no mínimo, com uma grande participação. Agora, estava a procurar no internet se existia um regulamento do Código Mineiro, que na verdade não estava certa, e descobri que, no jornal de Angola, de algumas semanas atrás, que, na verdade, atualmente, ou há pouco tempo, teve a se discutir o regulamento de minas, que chamamos regulamento de minas. Agora, okay, então isso é só uma cópia do que estava no artigo, do início do artigo que estava no jornal de Angola. Cópia porque achei interessante. Então, o título é Regulamento de Minas em Discussão Pública. Pensei, ótimo, interessante, meterão o regulamento em discussão pública. Agora, o que é que dizem? O Código Mineiro, que entrou em vigor em 2011, precisa de ser regulamentado, apesar de ter sido a base de algumas mudanças no sector, disse ontem em Luanda o Ministro de Geologia e Minas. Com vista ao enriquecimento do projeto de regulamento geral de Minas, portanto é assim que vai se chamar o regulamento do Código Mineiro, o Ministério da Geologia e Minas realizou um encontro com quem? Com funcionários dos departamentos ministeriais de Geologia e Minas, Finanças, Ambiente, ainda bem, e Construção, e representantes de empresas públicas concessionárias do sector mineiro, a fim de obter mais diversidade de opinião antes da sua aprovação. Sem consultar. É isso que chamamos de discussão pública. Todos têm o mesmo documento. Ah, bom, pois todos têm muito interesse, Xenu. Para suportar. Sim, claro. Então não sei, procurei, não ouvi nenhuma outra coisa. Então não sei se houve outras discussões, mas duvido muito. Também ninguém está atrás, mas estava a pensar dentro do projeto, podia ser uma coisa interessante. Não sei quando é que vão aprovar o regulamento, tenho medo que seja para já, porque se já estavam a fazer esse tipo de consulta meados de outubro, é que a coisa já está muito avançada. Então, se não está publicado antes do fim do ano, talvez, há a hipótese. Yeah, talvez no início do próximo ano fazer e algo. No fim do ano há sempre uma pacote dos regulamentos, leis que aprovados num dia só. Yeah. Pois, quando o pai grande voltar, se calhar vão aprovar muita coisa. Vamos ver se de fato, se não passar agora, talvez haverá hipótese de fazer alguma coisa. Bom, então é o estado actual. Agora, só ali, é só mais para puxar o debate do Código Mineiro à responsabilidade social das empresas. Assim, aqui mudou um pouco e depois vamos voltar. A responsabilidade, quer dizer, ficando a pensar o que é que estivemos a falar até agora, né? Então, o nível de gravidade que esse tipo de atividade pode ter. Agora, a responsabilidade social nesse tipo de caso é o quê? Bom, já, responsabilidade, isso vamos voltar a falar depois, mas responsabilidade significa o quê? Um acto voluntário ou obrigatório? Depois vamos voltar. Agora, em geral, no que se chama responsabilidade social das empresas, há três grandes domínios de responsabilidade. A responsabilidade perante o Estado, então as empresas devem pagar impostos, respeitar as leis, etc. A responsabilidade perante os trabalhadores, condições de trabalho, salários adequados, etc. E a responsabilidade perante as comunidades em que se inserem as atividades da empresa. Portanto, é ali que entra a norma, que devia entrar as compensações para todos os impactos negativos que uma exploração mineira, por exemplo, pode ter. Agora, aqui, cada vez mais, ouço, então, este ano tem havido muitas coisas sobre a responsabilidade social das empresas. E, em geral, os debates são sobre, sim, as empresas apresentam todos os seus projetos que metem sob o tema responsabilidade social das empresas. E ali entra quê? Entra tipo o financiamento de uma equipa de futebol numa outra localidade, até ouvi projetos de tipo, assim, vamos escolher algumas escolas e lá vamos meter ar-condicionado, escolas que nem têm energia. Mas isso vai ficar bonito e vamos, também vai entrar na nossa responsabilidade social. Financiamento de exposições culturais, etc, etc. Isso é bonito, okay? Não é que, quer dizer, tudo bem, se querem utilizar o seu dinheiro para fazer essas coisas, tudo bem. Mas chamar isso responsabilidade social das empresas? A sério? Quer dizer, qual a relação entre uma empresa mineira, por exemplo, que vai então tirar pessoas de lá, tirar aldeias inteiras de lá onde habitavam? Que vão impedir pessoas de fazer agricultura ali. Que vão impedir também o desenvolvimento econômico de certas regiões. Porque apesar do que dizem, uma zona que é declarada de reserva não atrai investidores. Quer dizer, qual é o investidor que quer arriscar de investir numa zona que de repente pode assim passar de zona de reserva a zona de proteção, a zona de exploração? Ninguém, quer dizer, o risco é demasiado grande. Por exemplo, é um dos problemas nas lundas, é que é difícil haver assim projetos de grande vulto, de investimento. Por quê? Porque são, as províncias todas são zonas de reserva. Então, não oferece segurança nenhuma. Depois, um dia, acaba por haver lá um jazigo, o Estado intervém e faz expropriação por utilidade pública, nem tem direito a nada. Portanto, tem um impacto muito grande. Então, é sobre isso que deveria se pensar o que significa a responsabilidade social das empresas nesses casos. Agora, podem fazer um website muito bonito, com assim de para ter uma boa imagem de tudo que a empresa está a financiar. E essas empresas depois com o dinheiro que têm podem de facto financiar coisas muito bonitas, mas não tem nada a ver, não tem nada a ver. Portanto, bom, ali é mais, queria lançar o debate, mas que na verdade acabou por estar mais a chamar a atenção, porque devo admitir que a maioria das coisas que foram organizadas este ano são responsabilidade social das empresas, nem vou mais porque acho que é mesmo brincar com as pessoas. E há cada vez mais pessoas que estão, sim, ótimo, as empresas estão a investir na sua responsabilidade social. Não, estão a investir na sua imagem. E em muitas empresas, o departamento que trata dos projetos de responsabilidade social das empresas é um subdepartamento do departamento de comunicação e imagem. Não é por acaso. Né? Portanto, ali, bom, é pena que não se entra mais com esse tipo de debate, em especial porque, como vimos agora, o Código Mineiro, quando era só as lundas, bom, só certas pessoas sempre falavam das lundas, era sempre algo complicado. Agora, na verdade, este código tem potencial de afetar todo o país. Agora, não tem havido análise do que, de facto, quais têm sido as implicações do código desde 2011, o que é que significou na prática. Seria interessante fazer, e é uma das coisas que deveríamos fazer no próximo ano, pelo menos com um caso, né, de estudo. É tudo. Obrigada. Obrigada, Miguel. Queria fazer alguma pergunta à volta do que foi aqui apresentado. E tem algumas questões mais relacionadas em particular. Ah, desculpa, talvez sim. Uma coisa que acrescentaria já. Tinha feito a questão responsabilidade se é um ato voluntário ou uma obrigação. Faz parte muito do discurso das empresas nos últimos anos de é um pouco o combate, quer dizer, o debate barra combate dos últimos anos entre certas organizações da sociedade civil e as empresas. É verdade que tem havido muitos esforços das empresas, de certas empresas, de certos sectores, nomeadamente para limpar um pouco a sua imagem. E também porque tem havido certas catástrofes, tem havido também comunidades que têm lutado muito, durante muito tempo, para conseguir ter compensações, e que conseguiram. Há poucas, mas acontece. Portanto, há certas empresas que têm feito bastante, um real esforço em relação ao impacto do que fazem sobre as comunidades. Não no discurso, o que tentam fazer passar é que a responsabilidade social das empresas deve ser algo voluntário. A maioria das iniciativas que vão ver, qualquer que seja o sector, quando as empresas querem, são interessadas, então podem fazer alguma coisa. Portanto, é algo voluntário, que é completamente contraditório com o que significa responsabilidade. Que se forem ver em qualquer dicionário, a responsabilidade é a obrigação de responder pelas consequências dos seus atos. Não é uma escolha. Portanto, dizer que a responsabilidade social das empresas é algo voluntário não quer dizer nada. Mas, Mariana, as empresas são constituídas por pessoas, não é? São das empresas. Mas também a questão da consciência das pessoas. Além daquela toda abordagem política, obrigacional, institucional, tem muito também a ver quem são essas pessoas, que tipo de consciência que têm. Bom, exato, mas se contar com a consciência das pessoas. Não, mas eu tenho um bocadinho por aí para chegar aquilo que é exigido por lei. Sim, claro. Eu quer dizer, depois jogaria um pouco as duas coisas, como voluntariado e, quer dizer, mais com a obrigação, mas também tem um lado voluntário. Sim, deveria. E os projetos, projetos de responsabilidade social, têm melhores resultados que outros. Ou pelo menos são mais próximos daquilo que é a responsabilidade social das empresas. Exato. Então acho que tem muito a ver com aquilo que é a percepção da determinada empresa e como se entrega em relação a isso. Por isso que ali depende já das pessoas, o que não deveria ser o caso. Está a ver? É ali que é o perigo. Não pode-se não pode depender da boa vontade das pessoas. Não. Está ali. Eu acho que tem casa. Ok. Mas só uma outra questão. Tendo várias, a primeira, queria. Acho que de a forma como a Andréia apresentou fez-me entender e gostaria de pedir esclarecimento desse. Se era a única que não fazia parte do grupo que trabalhava na produção ou na elaboração do projeto do Código Mineiro, que fez algumas críticas do próprio Código Mineiro, que depois levou a alguma melhoria. Bom, na verdade não houve, é isso, quer dizer, na altura eu tive, a intenção era essa, tinha feito uma análise do draft, que depois, como na altura o projeto que coordenava estava dentro do FONGA, né, do Fórum das ONGs Angolanas. Então depois a ideia era circular dentro das organizações da sociedade civil, dentro ou fora do FONGA, e obter reações, e houve algumas reações, mas muito poucas, porque ninguém trabalhava sobre aquilo. Portanto, houve algumas, por exemplo, tenho aqui algumas das... Porque depois, para além da análise do que havia, tinha feito uma proposta de mudança dentro dos artigos. Então, por exemplo, havia Mosaico, por exemplo, tinha feito algumas propostas de mudanças também dentro dos artigos, mas houve, sim, foi Mosaico mais uma organização, algo assim, e não houve mais reações, portanto, fico por ali. Mas a ideia era criar um grupo que podia... Que podia procurar fazer tipo uma contraproposta, né? Da mesma forma como se tinha feito com a Lei de Terras. Só é que não se fez para o Código Mineiro, infelizmente. Por isso estou a dizer, quer dizer, nem sei se aquela mudança que depois houve entre o draft e o Código mesmo, não sei de por que é que eliminaram aquele artigo. Fiquei feliz que eliminaram, mas não sei de onde veio. Eu tinha circulado um pouco o que tinha feito, mas talvez tenha... Bom, como aqui as coisas são muito pessoais, talvez alguém falou com alguém, que pode ser, mas pode ter sido de uma outra forma. Pode ser que uma das pessoas que estava a trabalhar na elaboração fez a mesma análise e decidiram tirar. Não sei, mas pelo menos tiraram. A Maria ainda tem as recomendações feitas pelo Mosaico e as outras. Sim. Sim. Uma coisa que eu acho que vale a pena pensar um pouco sobre este projeto do IANRA que vamos implementar. É como vamos, qual é a estratégia que podemos adotar. Uma delas, eu acho que é tentar mesmo, eu acho que foi a sua intenção no início, de mobilizar as mesmas organizações que estiveram envolvidas no debate à volta da Lei de Terra. Também tentar realmente a mostrar que realmente isto, as considerações são iguais, né? Os efeitos sobre as comunidades, etc. As direitos do... superfície ou subsuperfície. Uma coisa que podemos fazer no SEDOC, Helga, é começar a capturar os artigos nos jornais. A minha recomendação é juntarmos isto no tema da Terra, em vez de criar um tópico, uma temática. Sim. E uma coisa que podemos fazer é voltar para os jornais de outubro e ver o que foi publicado nos jornais à volta do tema. Ou se nada foi publicado, isto é também uma indicação. Pois seria interessante, porque bom, se eu lhe rápido, encontrei aquilo por acaso e achei interessante, mas seria bom. Posso dizer algo? Sim. Foi esta semana, ou a semana passada, ouvi um artigo no jornal que tem a ver com a exploração de diamantes, realmente que a lei tinha mudado e que foram dadas concessões a comunidades, aliás, as pessoas, os garimpeiros, estavam contentes porque eles agora podiam explorar minérios, não é? Pois, isso é uma outra lei, na verdade, é a lei da exploração artesanal, que também tem que ser vista, e ali devo dizer, devia-se fazer sempre as duas em paralelo, mas na altura, em 2009, não estavam ainda a trabalhar sobre a lei de exploração artesanal, só estavam a anunciar que iam fazer. E depois não voltei a pegar nisso, mas deveríamos agora para este projeto, porque ali no Código Mineiro só fazem referência de vez em quando à parte da exploração artesanal, mas há uma lei específica. Eu leio o regulamento desta lei. Não, é uma lei à parte do Código Mineiro só para a exploração artesanal. Não sei. E ali, na verdade, uma das coisas interessantes seria ter mas mesmo um jurista capaz de fazer a comparação também com a lei de terras. Porque, na verdade, de facto, acho que tem razão de querer ligar isso às terras, porque tudo parte dessas zonas. Portanto, o primeiro impacto é sobre sim, é criar zonas em terras, portanto, uma vez que tira aquilo, depois tem consequências. Então, como é que se pode ver imaginário com relação ao primeiro, de 94, imaginário que abrange outros setores, já não são setores de diamante. Exato. Então, talvez, por isso é que essa questão do garimpo artesanal está um pouco à parte, porque se já tem antes, não sei. Talvez, não sei, mas agora o que estavam a dizer naquele artigo que estava a mostrar é que o regulamento supostamente deve regulamentar tudo o que é ligado à legislação mineira. Portanto, supostamente, o regulamento que estão agora a trabalhar deve ser também ligado à lei sobre o garimpo, sobre a exploração artesanal. O governo foi buscar esta lei ali ao Congo. Onde, quem foi a grande fonte de inspiração? Quem foram os parceiros, os consultores? Onde é que eles foram copiar isto? Bom, na verdade, é isso que foi o pior, é que a grande base da lei do Código Mineiro de 2009-2011 foi as leis de 94. Para mim não faz sentido fazer um código mineiro sobre todos os recursos minerais para todo o país com base leis que eram só para os diamantes, para duas províncias específicas. Mas a maioria das coisas estão inspiradas de lá. Agora quem em 94 fez, não faço ideia. Não sei. Mas a base foi essa. A Maria fez pesquisa histórica sobre os regulamentos dos lundas, porque estes foram criados no e sempre houve concessões para Diamang, para a empresa antiga, que receberam uma eu não me lembro o ano, mas mesmo no tempo colonial foi uma concessão específica para a empresa Diamang. Agora estes regulamentos para concessão de uma empresa foram ampliados para o nível do país, parece que não sei. Okay. A empresa de segurança, essas empresas que são privadas? São privadas. Quem escolhe? Bom, depende. Por exemplo, não conheço nesse, mas tinha ouvido, por exemplo, foi em Kwanza Norte, né, que encontraram como se chama? Prata? Não. Depois do é prata, né? Encontraram jazigos de prata muito grande. Não sei se acabaram por fazer algo ou o quê, mas há dois ou três anos atrás estavam a falar de que tinha encontrado uma reserva de prata que era de uma qualidade tal e de um tamanho tal que Angola, que não produzia prata nenhum, ia tornar de repente segundo produtor mundial. E então estava a se prever fazer uma nova cidade e fazer, e ali, bom, ali todas as concessões estavam com generais, para variar, e as empresas de segurança também, a maioria pertencem a generais, né? Portanto ali é, bom, é um mercado já. Como? Tem um poder de decisão muito forte. Sim. Só o dono, então. Sim, sim, sim. Agora também ouvi uma vez uma não me lembro qual empresa, mas uma empresa que estava a dizer que, por exemplo, também para ter direito a direito de concessão numa certa zona, então o administrador, okay, que normalmente não tem poder de decisão nenhum, mas para ele não criar barreiras, então como ele também tinha com o chefe da polícia, tinha também uma empresa de segurança que inventaram, então a empresa teve absolutamente que trabalhar com aquela empresa de segurança, mesmo se os preços que estavam a pedir eram muito altos, e que, mas bom. Sabemos como funciona, mas de facto lhes dá muito poder. A Real Compatriar conosco a própria lei, ou sim, sim, foi já publicado, deixei. Ok, ótimo, sim, juntar todos estes. Ah, na verdade, isso, porque não estava mais a encontrar o código mineiro no meu computador, fui buscar no internet. Então, okay. Primeiro fui no website do Ministério de Geologia e Minas, okay. Onde estão a aparecer, não está lá. Oh, não está lá? O código não está lá, encontrei no website da Catoca. Ah, okay. Mas no Ministério de Geologia e Minas, a última lei que tem, não sei, aquilo acho que não atualizaram há 2 ou 3 anos, porque não tem nada, tem a coisas são super antigas. Epá, então nem está lá. Miguel, em relação ao facto desta lei, como é que esta lei se insere no quadro legislativo em geral? Porque a Constituição protege o ser humano, protege as pessoas, não é? Protege o ambiente. À partida, eu não conheço muito bem a legislação, a Constituição de Angola. Mas, pelo aquilo que me parece, o Código Mineiro opera de uma forma que usurpa e viola e disregards completamente certos trâmites que existem na Constituição e na lei jurídica, vá lá. Como é que isso acontece? Bom, acontece porque em qualquer Constituição ou lei tem sempre, então tem um espírito geral e tem sempre exceções. Tem sempre, qualquer artigo vai ser dentro, então vão dar tal e tal direito, protegidos dentro dos termos da lei. E ali depois pode encontrar pode então sempre ir-se buscar uma lei que vai criar, onde cria uma exceção. É comum a coisa de expropriação por utilidade pública. Então, na Constituição as pessoas têm direito à habitação, nananã, são protegidas, o direito de propriedade é protegido, mas sempre pode haver expropriação por utilidade pública. Então é dentro dessas exceções que estas leis conseguem se encaixar, porque na verdade uma lei como esta é uma lei, o código inteiro é uma lei de exceção, cria zonas onde o resto da lei do país não conta, onde as próprias instituições do Estado não podem entrar como querem. As zonas restritas são zonas fora do território nacional. Quer dizer, não, ali a lei não é a mesma. Nas zonas de proteção, mesma coisa. As zonas de reserva já é um pouco diferente. Mas, portanto, é ali que se insere. Agora, bom, claro que não é que o código parece violar, mas tem o potencial para tal. Mas não pode encontrar um artigo que vai dizer, que onde vai poder mostrar que viola qualquer coisa, não. Mas tem tudo para poder. Então, segundo visto, por exemplo, se uma empresa de construção que quiser retirar areia, identifica um sítio que tem uma comunidade, uma aldeia, eles podem propor ao Estado, não é? Sim. Que querem fazer uma concessão ali, que imunizam as pessoas e podem remover essa comunidade que está lá há séculos, se for preciso. Só para tirar a areia, não é? Sim. Agora sim. Agora sim. É isso que gostava de poder ver o que deu. Bom, não sei se mudou muita coisa na prática, mas sim, na realidade. Já tiveste algum feedback? Não, não, na verdade é isso. Bom, agora estamos com este projeto, estamos com a ideia de retomar, mas depois, na altura quando eu estava a trabalhar sobre isso, eu diria, salvo nas Lundas, onde fazia sentido e onde fizemos um pequeno trabalho, no resto do país se sentia muito pouco ainda. Havia, as pessoas não estavam a sentir um potencial impacto disso porque havia muito poucos investimentos também. Agora é diferente. Agora não sei até que ponto as empresas de construção civil, por exemplo, usam isso. E qual a consequência, qual o impacto? Em relação às empresas segundo esta lei, as empresas, a única coisa que têm dentro da responsabilidade social seria indemnizar as pessoas com as casas e construir coisas alternativas. Para além disso, não, as empresas não têm responsabilidade nenhuma para com as comunidades. É por isso que esse conceito de responsabilidade corporativa é muito ambíguo. Especialmente num país que tem uma lei destas que dá a entender às empresas que elas podem fazer aquilo que elas quiserem. Exato. Eu nem sei. Nem sei se deve-se apontar o dedo às empresas, se deve-se apontar o dedo ao executivo por lançar isto, mas é muito complicado. Eu ainda estou aqui a pensar aqui. Eu acho que vale a pena pensar um pouco se neste projeto vai para frente ou que qual é a nossa estratégia. Eu acho que a problemática de diamantes, o petróleo também é um outro recurso em que parece que pode ser afetado, mas parece que tem suas próprias leis também. Mas qual é a área que onde nós queremos pesquisar ou focar? Para mim, eu acho que uma coisa que parece que não é muito sensível, mas onde nós podemos mobilizar uma certa interesse e aliados no próprio governo, é se olhamos para materiais de construção, hein? Inertes, porque o Ministério do Ambiente é ativo e vocal a tomar posições contra a exploração à toa ou sem principalmente na zona litoral, onde a exploração da areia e burgão está a afetar realmente a zona costeira. E isto pode ser uma... Nós podemos juntar isso com a pesquisa que estamos a fazer sobre mudanças climáticas no mesmo zona, hein? Parece que... é uma ideia. É um tópico não tão... Exatamente. Polêmico, é verdade. Sim, pois. Agora é como, por exemplo, me lembro no na conferência que Munga tinha organizado sobre habitação em 2010. A ACC tinha trazido uma comunidade também dos gambus, realmente, que também estava a sofrer muito e estava a passar muito mal com as empresas de segurança. E era uma empresa de a exploração de Burgau. Yeah. Ou algo assim, quer dizer, portanto, sim, acho que não é preciso, agora, infelizmente, nem é preciso ir buscar as zonas diamantíferas para encontrar esse tipo de coisa, porque com este tipo de código pode-se aplicar a tudo e mais alguma coisa. O que era mais olhar para a zona do buraco e no sul de Ramiros e aquela zona sul onde grandes quantidades de chineses são retirados para a construção do Quilamba e do Lando Sul, né? E isto pode ser realmente uma... porque não temos grandes recursos para investir numa pesquisa profunda, mas... juntando duas, sim, pode ser mais. Mas acho que será interessante se teremos também olhar para aliados, claro, nos ministérios, que podem ter interesse, mas também organizações de sociedade civil. Os que são mais ativos são os ambientalistas. Uhum. Né? Uhum. E esperamos juntar com eles e mobilizar uma certa interesse. Se houver uma organização natural, esta vez é que se propor a abrir a terra, para fazer a extração de minerais preciosos, não é? Qual é a tua opinião? Não sei, mas imagino já houve casos em que isso foi identificado. Não que conheça, mas imagino que, por exemplo, agora acho que há 14 grandes reservas naturais foram definidas no país, né? Imagino que foram definidas já olhando, apesar de que a intersectorialidade não é a melhor coisa que se faz no país, mas devem ter feito já pensando que ali não havia outros interesses. Quer dizer, duvido muito que tenham... que tenham definido assim, provavelmente que não, mas não sei, pode ser, mas de qualquer modo sempre pode haver expropriação ou por utilidade, pelo que chamam utilidade pública, portanto isso se aplica a qualquer zona existente, acho, portanto nunca há proteção completa. Agora, se pensamos bem, entre as zonas naturais, entre as reservas fundiárias e todas essas zonas, quer dizer, acaba por existir assim um potencial, um sistema de zonas no país que tudo assim fica delimitado em função dos maiores interesses, né? Vamos pensar sobre isso e tem visto muito na notícia, nas notícias. Existe uma organização que está para a Unesco para a proteção de áreas naturais ou não, de áreas com valor histórico, que estão a ser alvo de atividades económicas. Se realmente se conseguisse um apoio ou conversação, diálogo com eles, expondo as coisas desta forma, e a Unesco é uma grande instituição. Mas não fazem nada que não seja feito dentro dos órgãos do governo. Do governo. Mas isso, nós podemos tentar e apelar, não é? O aqui é mais governo que qualquer outra coisa, pelo menos isso posso confessar. Formei de...